Tá na cara que nascemos um pro outro. Tá na cara que jogamos o mesmo jogo. Tá na tela do computador, tá no toque do meu celular. Todos os momentos tem o seu olhar. Tá na cara que seu mundo é o meu mundo. Tá na cara que o que temos é tão profundo. Tá nos versos da nossa canção, nas loucuras em qualquer lugar. Todos os momentos tem o seu olhar. Quando penso em alguém, eu me vejo nos teus olhos. Quando penso em solidão, eu me aqueço no teu colo. Eu preciso de você pra ser feliz. Cada segundo, diz aí! Pra falar a verdade, tava com saudade, tava com vontade de pegar, te beijar, te ligar, te amar, te fazer feliz. Pra falar a verdade, tava com saudade, tava com vontade. Deixar te amar, te fazer feliz. Tá na cara que nascemos um pro outro. Tá na cara que jogamos o mesmo jogo. Tá na tela do computador, tá no toque do meu celular. Todos os momentos tem o seu olhar. Quando penso em alguém, eu me vejo nos teus olhos. Quando penso em solidão, eu me aqueço no teu colo. Eu preciso de você pra ser feliz. Agora minha galera sai desse show! Diz aí! Pra falar a verdade, tava com saudade, tava com vontade. De quê? Te ligar, te pegar, te beijar, te amar, te fazer feliz. Pra falar a verdade, tava com saudade, tava com vontade. Te pegar, te beijar, te amar, te fazer feliz. E a noite vai caindo, me levando. A madrugada chega sem você chegar. A distância que me dói, queria tanto ouvir tua voz. Agora minha galera vem comigo! Mas pra falar a verdade, diz aí! Tava com saudade, tava com vontade. Te pegar, te beijar, te amar, te fazer feliz. Pra falar a verdade.